Que não é minha agora. Eu já conheço o final dessa história. Daqui a pouco a ficha vai cair, saudade vai bater e aí você volta. Tá se achando, pensando que eu tô na palma da mão. Se você quer brincar de vai e volta, arruma um ioiô e desenrola do meu coração. Será que você não percebe o mal que isso me faz? Perder tempo brigando é andar pra trás. A vida é muito curta pra ficar chorando. Quer saber? Já tô desapegando de você. Já tô me acostumando sem você. Reaprendendo a viver. Quer saber? Morrendo de saudade de você. Esquece o seu orgulho e vem me ver. Vem me ver. Quer saber? Quer saber? Prefiro dar um tempo com você. Faz isso não, não fala desse jeito, não é bem assim. Até entendo que esteja magoado, mas saiba, também não é fácil pra mim. Tentei ficar despreocupado e fingir que eu tava bem. Eu estava errado de pensar que um dia outro alguém me daria o seu amor. Pra mim não acabou. Não acabou. Consigo viver sem você. Quer saber? Eu não consigo viver sem você. Eu não consigo viver sem você.